A girafa diferente das outras. Num belo dia, no jardim, uma girafa descobriu que era diferente das outras, porque tinha orelhas, focinho e rabo de gato. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais diferente e decidiu ir à procura dos seus pais. A girafa gato perguntou à sua amiga zebra, à gazela e ao elefante se sabiam quem seriam os seus pais. A zebra disse-lhe que se lembrava que a sua mãe se tinha apaixonado por um lince bonito e valente. Desde esse dia, a girafa gato passou a ter orgulho da sua forma e as outras girafas deixaram de gozar com ela. Passaram a respeitá-la e a deixá-la pertencer ao grupo. Todos os animais viveram muito felizes na savana. Centro Escolar de Santiago. Turma 2A.